Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, bem-vindos ao Fórum Lisboa. Estamos de volta, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Gostamos de saber, dizemos sempre, para onde vai parte do dinheiro dos nossos impostos. Por isso tenho comigo 4 deputados municipais. Temos um podcast em arquivo.org. Somos também ouvidos no Porto e em Setúbal. Não podemos esquecer estes ouvintes, apesar deste programa se centrar muito sobre a Assembleia Municipal e as políticas em Lisboa. Temos um painel renovado, Jorge Nuno de Sá do PSD, Sofia Lisboa do PCP, Angélica da Teresa da Iniciativa Liberal e o Ricardo Marques do PS. Neste Fórum Lisboa vamos falar de projetos ou obras considerados muito importantes na ótica de cada um para Lisboa nos próximos 10 anos. Na segunda parte falaremos dos serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa, tecnicamente estão em falência e também agora com o problema da exoneração de uma pessoa do Chega, que Carlos Moedas tinha nomeado para vogal da instituição. Terá ficado mal na fotografia, depois da RTP passar uma reportagem sobre esta senhora. Carlos Moedas exonerou-a em seguida. Bom, mas já lá iremos na segunda parte do programa. Primeiro, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Vou começar por si, Jorge Nuno de Sá. Eu hoje queria falar de uma pessoa que nos deixa precocemente, Nuno Moraes Charmente. Fui colega dele em duas comissões políticas, uma liderada pelo Dr. Durão Barroso, outra pelo Dr. Sandra Lopes, convivemos semanalmente nas reuniões dessa comissão política. O Nuno era um homem contraditório, truculento, muitas vezes excessivo, mas era de uma inteligência, era uma mente brilhante, era um orador fantástico e era, acima de tudo, cristalino e corajoso. E nos tempos que vivemos, conseguir reunir estas qualidades, ser transparente e corajoso, não é pouca coisa. Despedimos de um homem que lutou muito e, como dizia um amigo nosso hoje, ele só morreu porque de certeza estava distraído à hora que a morte chegou, porque senão ele teria lutado. E toda a gente diz sobre ele que ele era uma pessoa... Sim, ele pessoalmente nada tinha a ver com a imagem pública que cultivava de bulldozer, mas isso temos vários exemplos na política que assim são. E às vezes vale muito conhecer as pessoas e deixarmos as personas de parte. Ricardo Marques, o seu minuto. Isto hoje, embora esteja assim um bocadinho em homenagem, não posso deixar de passar de falar de António Lobo Antunes, do falecimento de António Lobo Antunes. Todos nós sabíamos da sua frágil situação de saúde já há muito tempo, mas de facto é um homem que nos deixa e que infelizmente vamos ver nos próximos tempos. Muitas homenagens deviam ter sido feitas em vida a acontecer, como é infelizmente hábito. Também muitas foram feitas. Também muitas foram muitos feitas. Prémios ganhou, não é? E é um homem que de facto nos deixa uma obra riquíssima. E no nosso caso particular em Benfica, sendo um filho de Benfica, nascido e criado, que futuramente dará nome à Biblioteca Municipal de Benfica, ainda mais nos deixa essa saudade. E portanto, hoje destacaria António Lobo Antunes e a sua obra famosa. A Câmara também creio que tem programada uma biblioteca com o seu nome. É esta. Ok, é. Muito bem. É Sofia Lisboa, seu minuto. Pensei que isso era outra ainda. Eu vou falar da Maria, nome fictício para uma arrendatária do programa Renda Segura, que vai ser, enfim, a quem não está a ser apresentada uma alternativa por parte da Câmara, e que este programa, para quem não sabe, portanto foi um programa ainda do mandato de Fernando Medina, que já na altura levantou uma série de dúvidas e preocupações, porque levava a Câmara a financiar privados quando, no nosso entender, deveria gastar esses recursos num programa de renda acessível ou outro reforço da oferta pública de habitação. De facto, a Maria tem incapacidade física, testada a 68%, tem 2 filhos, uma bebé de 1 ano e um filho com 9 anos com diagnóstico de autismo, e ela e o seu companheiro vivem entre campos num T2 arrendado desde setembro de 2021 a 414 euros porque, para cumprir a taxa de esforço que é considerada para este programa. E neste caso ela vai ficar sem alternativa, o senhorio não tem interesse em continuar este contrato e a Câmara Municipal de Lisboa sacode as responsabilidades. Eu gostava de dizer aqui que isto é um problema de habitação, mas é um problema também de não termos no Executivo da Câmara Municipal de Lisboa quem esteja a decidir fazer tudo o que está ao seu alcance para proteger esta família, como outras, e nas políticas nacionais, como já dissemos aqui várias vezes, não é apenas a responsabilidade da Câmara esta situação. O senhorio respondeu à Maria, aparentemente sempre muito cordialmente, que percebe perfeitamente a sua situação, estou a citar aquilo que apareceu na notícia que foi divulgada no Público, mas quando temos o Governo a afirmar e legislar com a premissa de que rendas de 2.300 euros são rendas moderadas, apenas me rendo às evidências e não vou ser eu quem vai responder aos desafios sociais que isso coloca. E de facto é um bocadinho, está tudo dito relativamente a esta situação, quando um programa que vinha assegurar esse direito à habitação a esta família, como a outras, o senhorio tem mais interesse em pôr a casa num mercado que está com todo este nível de especulação, que as medidas do governo não resolvem, antes agravam. Angélique, o seu minuto. Eu vou, antes de mais, cumprimentar-vos a todos e a quem nos ouve, e eu vou fazer um 2 em 1, Dia da Mulher e António Lobo Antunes, que tinha uma frase muito célebre que eu adoro, que dizia que são precisas muitas mulheres para esquecer uma mulher inteligente, e é, para mim, a cereja no topo do bolo para o Dia da Mulher, que eu espero que um dia deixe de ser necessário e que se consiga alcançar a igualdade, e principalmente a igualdade salarial entre homens e mulheres, e portanto dessa forma deixamos de precisar de um dia para celebrar, porque o nosso dia é todos os dias, até porque nós somos mãe de metade do mundo, portanto nós somos donas disto tudo. Nós somos donas disto tudo, é muito bom. Bom, vamos começar então por projetos que cada um vai referir como importantes na próxima década para Lisboa. Ricardo, isto foi uma ideia sua, vou começar por si. Bem, muito obrigado, fico tão honrado. Boa noite a todos e boa noite aos nossos ouvintes, este grande painel que está aqui, e neste caso a estas senhoras que são donas disto tudo, às três que estão à mesa. Somos minoria, não sei. Eu vou falar aqui de quatro ideias, vamos chamar-lhe assim, quatro ideias que acho que são importantes em quatro diferentes áreas da cidade. A primeira, na mobilidade, não podia deixar de ser, a cidade de Lisboa padece de muitos males, e a questão da mobilidade é uma questão que nos deve fazer refletir profundamente, não só pelos milhares de carros que entram em Lisboa todos os dias, mas também pela mobilidade dos nossos concidadãos que são lisboetas. Eu tenho aqui uns dados interessantes para ter uma ideia. Em Lisboa, 86% dos moradores de Benfica trabalham no centro da cidade de Lisboa. Desses 86%, 68% vai para o centro da cidade em carro próprio. Nós muitas vezes abordamos esta questão da mobilidade como um problema de quem vem de fora para dentro da cidade, mas não é só. Os nossos próprios moradores também têm muitas dificuldades aqui, quem quer vir. E, portanto, muito sucintamente, a extensão da linha de metro, Telheiras, Pontinha, Colégio Militar, e depois o Apeadeiro, que se encontra fechado no bairro Santa Cruz de Benfica, que é Santa Cruz da Maia, antiga estação que está fechada, é uma obra fundamental na cidade de Lisboa. É uma obra que ainda não está nem calendarizada, nem está fechado, quer o seu percurso, como as formas de financiamento. E é uma obra estruturante para esta zona da cidade. Eu recordo que na zona norte da cidade de Lisboa vivem 68% dos lisboetas, portanto acima da segunda circular, estamos a falar da coroa norte da cidade de Lisboa, e esta obra é uma obra que une esta zona que está deslaçada de respostas de transportes públicos, que obrigam sempre a vir ao centro da cidade para se voltar a deslocar para outra vez para a periferia, vamos chamar-lhe assim, norte. Portanto, esta era uma obra fundamental. Ligado a isto, obviamente, o Metrobus, que está a ser estudado e foi anunciado pelo Sr. Presidente de Câmara, de Algés, Colégio Militar, porque também faz esta ligação a uma zona que tem de facto, e toda a gente que vem da zona de Cascais, Oeiras, permite-lhes fazer sem ter que ir ao centro da cidade, esta ligação também é fundamental. E por fim, um tema mais difícil, que é o da tarifação naquilo que é o acesso ao centro da cidade, para de alguma forma forçarmos aquilo que seja a utilização de transporte público em detrimento de carro próprio. Na área do ambiente, principalmente Monsanto, nós temos um Monsanto com um potencial brutal e desaproveitado. Quem for hoje ao Monsanto vê o estado de degradação do Monsanto, dos percursos, dos equipamentos, do mobiliário urbano. O Monsanto é uma das áreas que tem vindo nos últimos anos a ter menos investimento, e sente-se. Mas quer dizer, agora é que está a dar por isso? Não, eu já está abandonado só agora? Ah. Eu, por exemplo, a Junta de Benfica pediu dois espaços e dinamiza um há uma década que, sim, está aberta, a pista de rádio modelismo, que está. Porque o PS teve tantos anos à frente de Lisboa, Monsanto, portanto, isto não é um estava problema, nas vossas mãos também, não? Não é um problema deste mandato, é um problema, eu diria, dos últimos 8 anos, de não ninguém ter olhado para o Monsanto com o potencial que ele tem. E, portanto, eu há muito tempo que defendo que o Monsanto tem que ter respostas para a família, respostas para os cidadãos. E, portanto, quer a luneta dos corteis, como o panorâmico, de que os dois encontram-se por acaso no território de Benfica, mas há mais espaços. Deviam ser reconvertidos para equipamentos culturais, no meio de Monsanto, para equipamentos lúdicos. Devíamos transportar as famílias, criar equipamentos de âncora públicos no Monsanto. Olha, o CAL que eu falei na outra semana. Chegou a ter muitos segmentos. Eu digo o CAL, a Casa do Animal de Lisboa, foi um bom exemplo. Remodelado e está belíssimo, e é no centro de Monsanto. E, portanto, nós temos que colocar equipamentos de âncora no Monsanto para conseguirmos de novo colocar o Monsanto na agenda dos lisboetas, e não só dos lisboetas, para fazer vida no Monsanto. E, portanto, deixo aqui duas sugestões. Nós temos estado a trabalhar num projeto que já apresentámos à Câmara para a Luneta dos Quartéis passar a ser um polo cultural ligado às escolas artísticas da cidade, para os alunos que estão em mestrados, querem se apresentar e não têm espaços na cidade. Portanto, criar projetos que criem, de facto, mais valia para podermos com isso virar. E esse local existe em Monsanto, certo? Existe em Monsanto, abandonadíssimo. Com problemas de criminalidade graves. Era o antigo restaurante do Luneto dos Cordeiros. Ah, já sei qual é. Habitação. Falava aqui a Sofia da habitação. Vem do tempo do fascismo. Exatamente. todo o Parque Florestal do Monsanto nessa altura. Habitação. Há imensa habitação a ser feita, principalmente em bairros municipais, e nós sempre defendemos, e eu sempre defendi, que o problema da habitação em Lisboa tem várias valências. E uma delas, ou vários problemas, uma delas é, de facto, nós não descentralizamos as respostas habitacionais. Nós não podemos continuar a construir habitação municipal apenas em bairros municipais, de preferência, e a maior parte deles são na periferia das cidades, no princípio de guetização. É fundamental criar um programa municipal de aquisição de património disperso na cidade. E é possível, a Junta de Freguesia do Benfica assim o provou há um ano e meio, quando comprámos 272 apartamentos em 6 meses. Comprámos, contratos de preço, compra e venda, e candidatámos ao IRU. Portanto, é possível. Em todos os bairros da freguesia, desde as Torres do Fonte Nova ao bairro das Pedralvas ao Calharis de Benfica, em todos os bairros da freguesia. E portanto é fundamental termos habitação municipal descentralizada por toda a cidade para combater este espírito de que a habitação para a classe média ou classe média baixa é para ser empurrada para bairros periféricos, para zonas que não sejam zonas premium da cidade. Por fim, também não me quero demorar, falar de algo que tem que aparecer associado a isto. A cidade de Lisboa está a perder aquilo que são os seus trabalhadores, aquilo que são os seus serviços essenciais. Hoje em dia é muito difícil encontrar pessoal administrativo, encontrar repositores de stock e de logística, já falámos aqui disso, encontrar quem queira trabalhar atrás de um balcão, num restaurante ou num café. E, portanto, a cidade de Lisboa tem que ter uma resposta, que tem que passar pelas respostas habitacionais direcionadas para este público. E a título também de exemplo, para ver que eu não... Do what you preach, não é? A Junta de Freguesia Benfica vai lançar agora um concurso com a Câmara de 68 apartamentos que a Junta decidiu que são para profissionais de primeira linha na cidade de Lisboa, ligados à área da saúde, educação, serviços públicos. Portanto, os 68 apartamentos vamos abrir com este caráter de prioridade para dar resposta às necessidades da cidade. E depois associado a algo que a Câmara Municipal nunca, na prática nunca utilizou, que tem a ver com o seu Centro Qualifica e com a utilização de um conjunto de entidades de formação e educação na cidade para criar um verdadeiro plano com um diagnóstico base daquilo que seja as necessidades da cidade a nível de emprego, de requalificação, de formação e de captação de mais-valia para as reais necessidades da cidade. Os unicórnios são muito bonitos, mas a cidade vive todos os dias de quem abre cafés, restaurantes, lojas de rua, lojas de comércio local. E I rest my case. Angélique, vamos às suas sugestões. Estamos a falar, portanto, de projetos e obras que vocês consideram essenciais nos próximos 10 anos. Estruturais. Para Lisboa, sim. Tem-se falado aqui da falta de habitação e da falta de oferta da habitação. E eu vou destacar dois projetos. Um deles foi desbloqueado e está neste momento em discussão pública, que é, são os terrenos que estão ali abandonados em Campo Lido há décadas e que representam 11 hectares, vão permitir construir equipamento público, habitação, espaços verdes, ligação à cidade. São 11 hectares que estão há décadas e décadas e décadas, com esta gente que esteve aqui, que está aqui na mesa a fazer-me companhia, a liderar a Câmara Municipal de Lisboa, e tivemos 11 hectares em Campo Lido por construir, onde podia haver casas e morar lá gente, e que está em discussão pública e foi desbloqueado. Para além disso, outro projeto... Durante 30 anos praticamente não se construiu, não é? Habitação nada, pública. E ali, nada. Ali, e aqueles terrenos estão ao abandono. Para além disso, outro ainda mais escandaloso, no Vale de Santo António, a Câmara aprovou há dias, em reunião de Câmara, passo a redundância, este Vale de Santo António, que é uma área com mais de 48 hectares, portanto, vai ser o maior desenvolvimento pós-Expo 98. Toda a gente se fala e queixa-se da falta de habitação e que não há preocupação nenhuma com construção na habitação, mas quando lá estavam a liderar a Câmara, estes 48 hectares passaram-lhes completamente ao lado. Vai ser a maior operação urbanística desde a Expo 98, quer dizer, é colossal. É construir cidade dentro da cidade de Lisboa. Em que sítio é, concretamente? Vale de Santo António. É na Penha de França, da Graça, da Penha de França, estamos a ir para Santa Apolónia, exatamente. Sim. Portanto, é uma zona incrível, não é? Que vai permitir cozer a cidade de Lisboa, que tem imensos terrenos expectantes para construir, e, portanto, isto prova que Lisboa ainda tem muita solução, nomeadamente na área da construção, que quando estas pessoas e quando os partidos que elas representam lá estiveram, estes terrenos já lá estavam. Sim, ainda se soma aquele Valdechelas, aquela parte ali. Valdechelas é outro. E isto prova. E a parte dos unicórnios também tem ali muito. Andaram, que se pode fazer, não é? Há também um projeto de reabilitação urbana nessa zona, mas não é comparável com os dois cães. Mas andaram a dormir, porque, quer dizer, havia aqui terreno para fazer casas para as pessoas e só agora é que se lembram que é preciso casas. Portanto, eu queria destacar estes dois planos que vão sair do papel e que estão a ser desbloqueados, porque são magnânimos e vão trazer mais oferta habitacional para a cidade de Lisboa, que é muito importante. Sofia. Bom, eu acho curioso falarmos do Val de Santo António como um grande feito que começa agora, quando na verdade só aconteceu e não foi alienado parte desse território, porque o PS se juntou à esquerda e bloqueou, como dizia o Carlos Moedas, bloqueou essa intenção. Bloqueou tudo, não foi só isso. Bloqueou de alienar parte desse espaço que agora, felizmente, vai ser aproveitado para esse fim. Bloqueou e até houve socialistas a dizerem, por favor, vamos desbloquear isto, o que interessa é fazer-se, agora vai-se fazer. Vai-se fazer, mas é porque se manteve toda essa área para poder pensar em conjunto. E, portanto, e para pensar com este fim, o fim do uso público e, portanto, da valorização do património municipal. Público, isso não é verdade. Não, vai ter uso privado também. Sim. Certo, mas vai é a perspectiva... Um mas é preciso sempre pagar as contas. Claro, como é óbvio. É a perspectiva da valorização do solo para uso público. Depois pode ser nesse tipo de negociação, mas é com essa perspectiva, não é? De alienação e de ficar os outros com os seus interesses privados a determinar aquilo que é o uso do nosso território. E, portanto, aqui também vou trazer também quatro ideias. A ideia de habitação necessariamente é aquilo que está no centro das nossas preocupações e, portanto, aqui para esta década, esta necessidade de valorizar a função social do solo público e reaproveitar também e valorizar o património municipal, muito dele também disperso. É preciso começar por dar o exemplo naquilo que é o património municipal relativamente à solução para estes problemas e também uma necessidade urgente, que é um programa municipal de regeneração dos bairros municipais, portanto, onde a Câmara é a senhoria, neste caso, não pode tratar os munícipes da forma como trata as pessoas que vivem nestes bairros e, portanto, deve haver um programa especial, estratégico, urgente de regeneração dos bairros municipais na próxima década. Em questões de mobilidade, falou-se aqui de uma série de coisas que me parecem importantes. Na nossa perspectiva também, tendo em conta aquilo que é esta prioridade, que quando falamos de uma linha circular estamos a pôr a prioridade numa deslocação e num funcionamento interno da cidade, muitas vezes orientado para interesses que estão relacionados com o turismo. E, portanto, travar esta ideia de linha circular e poder substituí-la por uma coisa que é perfeitamente possível nesta fase, que seria a linha em laço, e que não vai continuar a ostracizar e a tirar para a periferia as pessoas que hoje têm uma ligação direta ao centro da cidade. Portanto, isso seria uma decisão muito importante. Em tempos, Carlos Moeda já acompanhou esta preocupação e, portanto, era importante que se pudesse fazer pressão, numa coisa que não é uma decisão da Câmara Municipal de Lisboa, mas fazer pressão nesse sentido. É uma pressão importante. É a Câmara Municipal de Lisboa. Foi um tema em que o PS teimou totalmente sozinho, com todos os partidos acharem que devia ser e acabou por ser a circular, não é? Temos um governo que, apesar de tudo, tem alguma simpatia. As obras já começaram, não é? Já acabaram, mas é possível. Os túneis estão feitos. É possível a solução de linha em laço, sim, funcionar desta maneira. Depois, portanto, fazer-se com assim. Algum investimento. Sim, claro. E, portanto, isto era uma coisa que me parece importante relativamente à mobilidade e também... É preciso alienar alguns terrenos públicos para pagar nessa altura. A proposta é muita coisa que se deita fora de dinheiro público que não se precisa, que acha que não se precisa e depois, se calhar, precisava ser para aquilo que é fundamental. A questão de também duplicar o orçamento da Carris, ou pelo menos duplicar era a nossa proposta, mas pelo menos reforçá-lo substancialmente, porque é preciso mais carreiras, uma revisão da rede, que já não é revista há 18 anos, e mais frequência para o autocarro ser um transporte fiável e a pessoa não pensar que perde um autocarro e deixa de conseguir cumprir os seus compromissos. Finalmente, duas coisas que estão relacionadas. Uma, a questão do ambiente e da preocupação com o ambiente na cidade. Pensar a cidade para haver uma infraestrutura verde, uma rede de arvoredo para uma pessoa, um cidadão, poder ter sempre um espaço verde a 10 minutos de cada cidadão. Nós temos zonas na cidade em que há ilhas de calor e, portanto, toda uma forma de proteger a cidade de ondas de calor. Era preciso pensar a cidade nessa perspectiva, de criar essa infraestrutura. E uma zona fundamental, e eu te rematava com isto, mas parece-me, se calhar, aquilo mais importante daquilo que estou aqui a dizer, que é a questão do aeroporto. E, portanto, toda essa zona não é uma coisa que se vá resolver amanhã. Há uma série de questões aqui muito importantes que se relacionam com estas decisões, mas era importante que hoje se começasse a pensar que são os lisboetas e os cidadãos e os trabalhadores da cidade que podem começar a participar na reflexão sobre o que queremos para aqueles terrenos, quando deixarem de ser aeroporto, e que seja na ótica do interesse público que se aproveita aquela área. Estávamos aqui a falar de áreas importantes, esta aqui é absolutamente decisiva para a cidade e, portanto, é importante que ela fique sujeita a este tipo de decisão que é do interesse público e de quem aqui vive e trabalha, e não, mais uma vez, alienada para aqueles que devem estar sedentos a imaginar o que podem fazer e o dinheiro que podem fazer com aquela área da cidade. Jorge Nunes Sá. Só aqui duas coisas breves. Que é, isto do aeroporto, quer dizer, eu estava a ouvir... Vai ser para 2000 e... Não, só levamos 50 anos de estudos, mas tirando sim, isso, convém não esquecer uma coisa. A Câmara de Lisboa já recebeu dinheiro pelos terrenos, ou seja, os terrenos já não são da Câmara, não são municipais, nem reverterão para a Câmara. E é natural que sejam usados no negócio para financiar a construção do aeroporto. Portanto, dizemos, nós que já recebemos não. o dinheiro e que gastamos em algumas obras que nós apoiamos, agora queremos ir lá buscá-los outra vez para ficar outra vez com eles. Não me parece assim uma coisa muito... Não, tem a ver com participação democrática e interesse público. Está bem, mas a participação é democrática já recebeu o dinheiro para poder fazer o que quis daquele dinheiro, não é? Pronto, nosso, e com alguns orçamentos até votados pelo PCP. Portanto, não, termos esta empresa... Não percebo, o PCP votou orçamentos onde se gastou este parte deste dinheiro, portanto não percebo como é que agora querem ir buscar outra vez os terrenos. Isto parece aqueles vendas vendem o cão e depois vão buscar... Há ferramentas urbanísticas que permitem decidir o que é que serão os terrenos. Portanto, isso não, mas é... foi isso que foi dito. Isso parece foi isso que desenhar a cidade é isso. Quer dizer, está bem, isso é outra conversa. Pode ser a habitação. Agora, não podemos dizer que pode ser para a habitação pública, claro. Porque os terrenos não são públicos, não é? É difícil. As suas quatro sugestões. E sobre a habitação, sobre a habitação municipal, quer dizer uma coisa. Eu só vou falar duas, porque a terceira vou repetir. Mas da habitação municipal, quer dizer uma coisa, que é, parece que no mandato anterior não se fez o maior investimento de sempre nos bairros municipais. Maior, é que não é mais ou menos, foi o maior investimento de sempre. Não se fez. E as coisas estão como estão, portanto, algum imagino como estavam antes do maior investimento de sempre, não é? Porque há bairros que foram totalmente reabilitados, totalmente recuperados, basta andar pela cidade. Escreverem orçamento não é isso. Não. Estamos a falar disso. As taxas de execução das Gebalas foram superiores a 90%. Em todos os anos do mandato anterior. Em todos os anos do mandato anterior. São números, estão auditados, estão publicados. As obras que eu destacava, uma vou repetir ali do Ricardo Marques, que acho fundamental, tem a ver precisamente com a mobilidade. É um problema da cidade. Não queria repetir a habitação, subscrever só apenas o que a Angélica disse, na totalidade, mas falar de obras. E tem a ver com o Metrobus, a ligação do Oeiras, porque nós precisamos descongestionar a linha de Cascais, a linha de Sintra e acabar com o trânsito automóvel em tão grande número. Nunca vamos acabar com o automóvel, espero eu, porque também não há aqui uma guerra de classes, mas é preciso. E o Metrobus, que a candidata do Partido Socialista gozou durante a campanha a dizer, é um autocarro, é um metro com rodas, é um autocarro. Não, não é bem um autocarro. Há muitas cidades onde o modelo funciona e bem. É um autocarro elétrico. É um transporte já com uma... Não é um transporte pesado, mas já traz uma carga de passageiros muito significativa e, portanto, permitirá algum alívio. E o outro é o elétrico 16, que não foi aqui falado, que a ligação é simétrica ao elétrico 15 para o lado de Louros e, portanto, permite também a desconcentração, porque há aqui o Val de Santo António, o Val de Celas vão cozer cidade desde a Baixa até a Expo, que hoje não existe, e, portanto, toda esta zona tem que ser irrigada de transportes. E estas obras são, para mim, fundamentais. Um dos graves problemas da cidade de Lisboa tem a ver com a mobilidade hoje em dia. Quer dizer, isto ninguém esconde. Nós, há 20 anos atrás, conseguimos calcular as distâncias em tempo na cidade de Lisboa. Já esquecer, porque no mesmo percurso hoje demoramos 20 minutos, amanhã demoramos uma hora e meia. Isso é um problema que nos afeta a todos. E, portanto, a mobilidade é uma questão fundamental. Há uma aposta clara na Carris, 98 novos autocarros, novas carreiras, etc. Mas estas duas que eu queria realçar, porque são importantes, o elétrico 16, porque não é uma obra para ser feita, não vai acabar em 4 anos, penso eu, portanto, vai para além do mandato, e o Metrobus são fundamentais. Além de tudo, queria realçar uma obra que se terminará nestes anos que se seguem, que é o PGDL. Essa não é de 10 anos, é de 100. Foi uma obra estrutural e este ano já tivemos o reflexo da estrutura que vai funcionando. Eu vinha ao vir para aqui, passei na Avenida da Liberdade e há uma fotografia aérea onde se vê um dos túneis de acesso ao PGDL. Nós às vezes não temos noção da magnanimidade desta obra. No túnel de respiro da Avenida da Liberdade, que está fotografado mesmo ao lado dos carros... O plano de drenagem, não é? Sim, do plano de drenagem. Eu tenho a mania do pois, não falem em siglas que as pessoas não percebem. Mas do plano de drenagem de Lisboa, quem passa na Avenida e vai ver as fotografias que já estão, são reais, do túnel, do buraco de acesso ao túnel, ao lado dos carros que estão parados, cabem 8 carros na boca de abertura do túnel. Portanto, é uma obra de uma dimensão inovação brutal, é uma grande obra da cidade de Lisboa, do qual devemos ter orgulho, da nossa engenharia, dos nossos técnicos municipais que trabalharam, que se fartaram nesse projeto, e é uma obra que já está a dar resultados e que responde, além de tudo, às alterações climáticas, à poupança de água, uma série de coisas estruturais da cidade, até permitirá poupar dinheiro para investir noutras áreas. Muito bem, primeira parte do Fórum Lisboa, fique connosco. Na segunda parte vamos falar dos serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa. Amália, Loures, Odivelas, Lisboa, 92.0. Setúbal, Sines, Grândola, Santiago do Cacém, 100.6. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, se só agora está connosco, deixe-se ficar. Temos novos participantes no programa, no Fórum Lisboa. Angélica da Teresa, Iniciativa Liberal, Jorge Nuno de Sá, do PSD, Sofia Lisboa, do PCP, e o Ricardo Marques, do PS. Nesta segunda parte, vamos então falar dos serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa. Tecnicamente já estavam em falência e também agora com o problema da exoneração de uma pessoa do Chega que Carlos Moedas tinha nomeado para vogal da instituição. A militante do Chega foi exonerada depois de reveladas investigações sobre, entre outros, imóveis clandestinos, uma falda da Guerra, vocal do Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara, já não está no cargo, depois de uma reportagem num programa da RTP ter revelado na passada sexta-feira que esta funcionária, militante do Chega, que fez parte das listas do partido nas últimas autárquicas, era afinal dona de vários imóveis em situação ilegal e onde habitavam imigrantes em condições precárias. Além disso, a investigação da RTP terá demonstrado ainda que Mafalda Guerra, que se apresentava nas redes sociais e em vários serviços como Mafalda Livermore, era alvo de duas investigações pelo Ministério Público e queixas também na Ordem dos Advogados, porque apesar de afirmar ter experiência na área do direito e da criminologia e de prestar serviços a vítimas de violência doméstica, Mafalda Livermore não estaria qualificada para praticar atividades como jurista, sendo assim também suspeita de usurpação de funções e alvo de queixas por vários lesados. Entretanto, hoje à tarde, o PS, o Livre, o Bloco e o PCP em Lisboa criticaram esta segunda-feira a nomeação de Mafalda Livermore, militante do Chega, e pedem explicações a Carlos Moedas. É claro, digo eu, que os favores políticos acontecem com todos os partidos. No entanto, a Angélica da Teresa, Carlos Moedas não terá ficado muito bem nesta fotografia e o casting é a querermos naquilo que a reportagem mostrou, e as pessoas, claro que são inocentes até, enfim, até prova em contrário, não é? Mas a acreditarmos naquilo que a reportagem falou, isto é um erro de casting total, não é? Esta senhora tem até processos de crime em curso e, portanto, era uma questão de se investigar minimamente quem é esta pessoa para se poder fazer este favor ou não ao Chega, no sentido de lhe dar este cargo nos serviços sociais da Câmara de Lisboa. Bem, antes de mais, a ser verdade aquilo que a reportagem mostrou, porque também é preciso, enfim, tratar esse assunto com pinças, eu acho que quem começa a postar mal é o Chega e a pessoa que indicou a senhora para o lugar, porque, quer dizer, se indicou porque considerava que tinha confiança política nela, nomeadamente o vereador Bruno Mascarenhas, então, das duas uma, ou conhecia e para ele todo aquele repertório que se via na reportagem está tudo bem e, portanto, é uma pessoa adequada para os serviços sociais da Câmara, ou então não conhecia de lado nenhum. Aparentemente, segundo a reportagem, conhece e conhece lindamente e muito bem. Portanto, mas eu... aparentemente não foi por ser do Chega, foi pelas competências, foi o que foi dito na altura, eu vi. Eu não fui. Eu disse na introdução. Eu disse na introdução que este tipo de favores políticos acontece sempre com todos os partidos. Eu não conheço partido que não tenha feito isto. Portanto, mas também me parece que se me disserem, olha, se fosse eu a presidente da Câmara e fosse nomear alguém para um cargo, quer dizer, pelo menos pediria aos serviços para averiguarem minimamente sobre a pessoa, não é? Porque às páginas tantas está-se a nomear, não importa quem, não é? Portanto, aqui... não houve esse cuidado. Só para terminar aqui o meu raciocínio. Houve aqui uma falha em primeira linha do Chega, não do é? Do vereador do Chega, que nomeou esta. E que dizem que querem limpar Portugal, se calhar começava-se por limpar Lisboa, que dava um jeitaço. E, portanto, esse é o primeiro ponto. Relativamente... E depois, em relação ao Chega, perdoa-me aqui só este parênteses, a proporção de casos e de casinhos destes de um partido que vem com... Isto é um bocadinho comparável como o Robles, não é? Porque vêm com superioridade moral, dizer que vão limpar isto tudo, e depois têm, são apanhados em falta, não é? O Robles também era contra os negócios das casas e do imobiliário, etc. E depois tinha um prédio, não é? Comprou por 4 e estava a vender por 100. Quer dizer, e como ele considera isso um crime, eu até não considero isso um crime. Mas quem considera, então fica-lhe muito mal... O Chega é um bocadinho a mesma situação, vem com aquela moralidade toda, não é? Nós vamos limpar, são todos nojentos, exceto nós, e depois têm lá dentro inúmeros casos deste género, não é? Segundo a reportagem, pronto, o Chega, que enfim, não aprecia propriamente os imigrantes e com determinado tipo de cor de pele, e aparentemente a senhora continua a não gosta, apreciar, pois, por não, a senhora gosta muito porque até o explora, portanto, até o explora de bastante. Forma, é? Deve gostar de alguma forma, não sei muito bem. Portanto, a história é mesmo muito má. É tudo. Tudo muito mau, até parece brincadeira de tão mau que é, e tem tantas frentes más que uma pessoa até duvida, parece uma coisa de filme, não é? E portanto, mas muito bem, em primeiro lugar está o mal o Chega, mas... E portanto fez muito bem o Sr. Presidente, depois daquela reportagem, exonerá-la de imediato, porque, quer dizer, não podia ficar nos serviços da Câmara nem sequer mais um segundo. Porque depois os funcionários da Câmara Municipal de Lisboa olham para estas nomeações e dizem assim: então, mas eu estou cá há tantos anos, dou o meu melhor, faço o meu melhor, e vêm estas nomeações políticas, e estou aqui a fazer sinal com os dedos, não é? Aspas. Vêm estas nomeações políticas e até receber-se até salários provavelmente simpáticos, eu nem sei quanto é que... 3 mil e qualquer coisa. Era, sim, os salários são sempre simpáticos, estas coisas. Da senhora. Começa logo por aí, e, não é? Portanto, não é justo para quem lá está a trabalhar e quem está a cumprir o seu papel e cumpre com zelo e com correção. E, portanto, fez muito bem exonerar e espero, sinceramente, que, relativamente a estes serviços e a todos os outros, todas as nomeações, todas as contratações... sejam feitas com a devida, enfim, investigação. Não estou a dizer investigação, mas aqui uma investigação policial às pessoas, não é nada disso, mas quer dizer, com algum critério, porque senão isto... Há mínimos olímpicos, não é? Isto parece não ter cumprido os mínimos, não é? Porque senão isto o que faz é desmotiva qualquer equipa, desmotiva qualquer pessoa que esteja lá a trabalhar e que esteja a trabalhar com zelo e olhe para o lado e diz: opa, eu vou deixar de me chatear e vou deixar de me esforçar porque realmente não vale a pena. Pronto. E portanto, esta cautela deve ser feita ali, assim como em qualquer outra, porque o que não pode acontecer, apesar de acontecer, e independentemente de quem gere a Câmara Municipal de Lisboa, é que há uma enorme politização dos serviços camarários. E, portanto, depois as pessoas vão rodando e aqueles, os técnicos que lá estão no dia-a-dia e que, enfim, independentemente do partido político que passe por lá e que lidera a Câmara, aqueles que lá ficam, e mais uma vez... vou reportar-me àqueles que trabalham com zelo e com preocupação, não estou a dizer... A generalizar. Não estou a generalizar, porque assim como há bons funcionários na Câmara Municipal de Lisboa, também há maus funcionários na Câmara Municipal de Lisboa, portanto não estou aqui a desculpar, mas isto é o tipo de situações que não pode acontecer. Nomeadamente nestes serviços sociais, que são os serviços que são muito maltratados e que estão com problemas financeiros e em falência técnica. Mas não é de agora, é já há alguns anos. E não tinham sido mudadas as pessoas. Quando o Carlos Moedas foi nomeado presidente, é preciso também dizê-lo, não é? Manteve a administração que lá estava. Manteve a administração. Que lá estava. Não, fez alteração. Fez alterações? Fez uma alteração à posteriori. O modelo de governação é um modelo misto, mas já falo disso. Mas a questão pensava é que não se tinha mexido na altura. A questão é, os serviços sociais da Câmara têm problemas financeiros há muitos anos e depois há um enorme envelhecimento dos trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa, que depois passarão a pensionistas. Logo, isto vai trazer uma enorme pressão naqueles serviços sociais. Que dão apoio médico aos funcionários, a todos os funcionários da Câmara e às suas famílias, não é? Portanto, se não houver efetivamente uma reforma, um espírito reformista, porque se há uma sobrecarga... Aquilo não se vai aguentar. Não se vai aguentar. E depois há uma outra questão, que é a Câmara Municipal de Lisboa faz transferências de verbas para os serviços sociais, mas pelo estatuto está limitada até um determinado patamar. E, portanto, é preciso efetivamente reformar, porque a Câmara ou altera a orgânica toda para injetar lá mais dinheiro, ou então está limitada a fazer até um determinado patamar. E, portanto, é verdade que é preciso reformar, mas não é passar pensos rápidos sacudir o problema para o que vem a seguir, porque isto foi o que tem sido feito nos últimos, 15 anos, provavelmente. Porque os problemas financeiros daquele serviço, a verdade não são de agora. Ser dita, não é de agora. Já há muito tempo que se diz que aqueles serviços estão praticamente em falência técnica. Ricardo, agora te peço o vosso sentido de síntese, poder de síntese. Estou a ver este tratamento diferenciado à iniciativa liberal, mas pronto, eu vou... Exato. A Angélica falou um bocadinho mais hoje. Espírito de ambos. Não, é. Chegou atrasado e ainda tens tratamento assim, de diferença, mas para... Como costumo ser, eu chegar atrasado, tenho que me sujeitar. Assim. Dois temas. O primeiro tema sendo o tema da nomeação. Erros acontecem de casting em todo lado. E ainda bem, porque o que quero dizer que de facto nem todas as pessoas são iguais, nem todas. Não há de facto este trabalho, uma análise profunda. E a gente sabe que isso profunda não acontece, mas, pelo menos. Agora, há aqui um problema que a Angélica tocou muito bem. Há uma questão de moralidade. E quem faz toda a sua estratégia política através da moralidade, de apontar o ódio aos outros, de apontar todos os outros como os maus exemplos, apontar sem uma única ideia pois inovadora, quando lhe cai na casa é mal, ou com uma ideia disruptiva, a não ser apontar o ódio aos outros e os erros dos outros, normalmente depois isto penaliza mais, não é? A queda é mais alta, não é? Quem se põe mais em cima no pedestal cai de mais alto. E de facto aquilo que temos é isto, temos dois pontos aqui para mim fundamentais. Um, a falta de coragem do Executivo Municipal liderado por Carlos Moedas para assumir um acordo que é claro aos olhos de todos com o Chega, para a governação da cidade. E que é perfeitamente legítimo que o exista. É um partido político, teve votos, é perfeitamente legítimo que o Sr. Presidente de Câmara queira governar a cidade com todos os votos que precisa, quer na vereação, como na Assembleia Municipal. É legítimo. Mas ele agora já tem maioria. Já tem maioria. Mas na Assembleia Municipal não tem. E não tinha na altura da nomeação. E não tem na Assembleia Municipal, precisa do Chega. E, portanto, é perfeitamente natural. Mas aí precisamos clarificar conceitos. Mas deixe-me só, Carlos Jorge. E, portanto, é perfeitamente natural que haja acordos políticos. E que nos acordos políticos haja nomeações ou indicações, neste caso de forma discreta, que era para não ser tão visível como vereadores, depois acabou por acontecer, por azar dos Távoras, a senhora vereadora tornou-se independente e agora tem uma área importantíssima na Câmara Municipal de Lisboa, nem sei bem qual é a área, mas pronto. Saúde e causa animal? Saúde não, e... combate ao desperdício alimentar, um plano que vocês atribuíram ao CDS também quando estiveram na governação, não sei se se recordam, portanto, na altura deviam achar importante, e se atribuíram, portanto. E a verdade é que aquilo que temos aqui é um erro de casting brutal. E, acima de tudo, a falta de coragem de assumir quer a nomeação e porquê, como agora também de tentar, mais uma vez, passar entre os pingos da chuva naquilo que é uma consequência e que, de facto, o Sr. Presidente teve muito bem exonerar de imediato a senhora. Não podia ter feito, não outra, podia ter coisa, feito não? outra coisa. Segundo ponto, sobre os serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa. Para terminar, Ricardo. Bem, os serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa passam por um... Nós não temos tempo aqui hoje para debater o problema do crescimento das soluções particulares de saúde na cidade, o envelhecimento dos funcionários, a ausência de financiamento e... Uma base salarial muito elevada nos serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa, daquilo que é a sua estrutura de custos. Os serviços sociais têm muitos problemas. A localização do próprio hospital, que podemos considerar que não será numa zona de fácil acesso para toda a cidade e da forma como a própria cidade foi crescendo, e portanto é verdade que eles abriram os serviços sociais hoje para além de trabalhadores nas funções públicas, porque também serve, por exemplo, os trabalhadores das juntas que vieram da Câmara ou que queiram voluntariamente inscrever-se. É nas Olaias. Mas foi perdendo alguma capacidade de combatividade com estruturas particulares que têm preços muito semelhantes. De qualidade, eu já lá fui e reconheço que tem. Mas, quer dizer, não tem a máquina de marketing, não tem a máquina de divulgação, não tem uma marca tão forte. Para terminar, Ricardo, senão os dois não podem falar. E, portanto, é natural que isto precisava de uma visão reformista. E quando olhamos para as pessoas que são escolhidas, principalmente pelos executivos municipais, e não estou só agora a centrar naquilo que é a escolha agora do Presidente Carlos Moedas também para os últimos anos, não vimos em ninguém alguém com know-how nesta área de saúde, especializado para poder reformar uma instituição daquelas com a complexidade que isto tem. Portanto, é verdade. E agora o Jorge explica o modelo misto. O Jorge explica o modelo misto. Jorge Mundo Sá tem dois minutinhos ou três. Rapidamente, sobre a exoneração, queria separar uma coisa: aquilo que são as escolhas pessoais do vereador do Chega e aquilo que são as escolhas do partido Chega, porque apesar de tudo são coisas diferentes. E eu não me sentia bem, não seria intelectualmente honesto da minha parte não dizer isto. Isto foi claramente uma escolha pessoal do vereador do Chega e não uma escolha partidária. E deu no que deu. Foi um acumular de casos, este foi o último caso, grave, grave, mesmo sem ser provado, por si só é grave, e portanto os serviços sociais estão num momento em que precisam de respeitabilidade por causa da situação que vivem, e portanto isto não se podem acumular casos na administração, portanto isto era claro. O modelo de governança dos serviços sociais, os serviços sociais não são um serviço da Câmara, tem um modelo de conselho de administração, os elementos vêm de dois sítios, uns são nomeados pela Câmara, outros são eleitos pelos funcionários da Câmara, portanto é um modelo misto de governança, não tem defeito nenhum. Os serviços sociais são uma caixa de previdência antiga, cuidam de quem cuida da cidade, e bem. Eu não estou preocupado com os números, apesar de tudo. Eu sei o que dá para fazer belas notícias. Isto decorre essencialmente de um investimento feito no ano passado em área da saúde, sim, em equipamentos que podem ser rentabilizados no futuro. E esta é que é a questão. Os serviços sociais equipamentos, por exemplo, para ecografias, sim, ou para, não é, para, foi feito para exames de vários brutal, médicos. E feito uma isso são equipamentos muito caros, de facto. Que podemos discutir. Foi pago na totalidade à cabeça, coisa que quase ninguém faz hoje em dia. Portanto, os serviços sociais decidiram fazer essa despesa toda de uma vez. E isto vai trazer receita ao longo dos anos. O que é que os serviços sociais precisam? Claro, cortar alguma despesa, evidentemente, mas precisam essencialmente de melhorar as receitas. O Ricardo dizia a brincar, precisam de marketing, precisam de atrair, além dos seus utentes normais, outros clientes que consigam dar massa crítica. As unidades de serviço dos serviços sociais são de excelência. E eu queria fazer só um disclaimer, sou amigo há duas décadas do atual Presidente do Conselho de Administração, do Dr. Rui Cordeiro, e confio plenamente na capacidade de gestão que ele tem, que acima de tudo não é perceber de saúde, é perceber de gestão. Porque por ouvir-me só quem percebe de saúde, pagou-se na íntegra os equipamentos no ano passado, podiam ser diluídos no tempo, o impacto nas contas não era o que foi, e portanto não estaríamos a falar de déficit, estaríamos a falar de uma situação de equilíbrio. Os artigos que eu vi sobre a falência técnica também referiam isso. Só que o título é mais chamativo, não é? Sim. Serviços sociais estão em falência técnica, sim, vai fechar tudo. Não é. O problema é que foi feito um investimento enorme na área da saúde. Sofia. Bom, eu de facto não tenho assim tanto a acrescentar. Acho que é importante termos ideia de que há milhares de sócios que dependem, não é? Portanto, pessoas que trabalharam na Câmara, pessoas que trabalham na Câmara no ativo, familiares em primeiro grau, também temos de empresas municipais, juntas de freguesia, como já foi referido. Estas pessoas sentem-se defraudadas se de facto não houver aqui uma estratégia para salvaguardar este serviço, que tem uma série de garantias, não é? Complementares, até na área social, não é só é uma espécie de ADSE para as pessoas da Câmara, não é? Mais do que isso, é uma caixa de previdência à moda antiga. Sim, existiam, deixaram de existir. Tem serviços próprios, sim, portanto, tem serviços próprios, faz mais do que a comparticipação que a ADSE faz. Claro. É um bocadinho mais longe que isso. E porque, de facto, quer dizer, a degradação do Serviço Nacional de Saúde também leva muito a que haja necessidade destas respostas e é preciso ter isto em conta. Como foi dito, portanto, há aqui nomeações políticas também para a presidência do Conselho de Administração, há verbas que a Câmara garante e, portanto, é importante perceber as contas destas instituições e haver este escrutínio e esta transparência. A Câmara passou dinheiro na semana passada por unanimidade para os serviços sociais. E certo, certo, e bem, claro, com certeza. E, portanto, mas a questão aqui é haver transparência e controle e acautelar uma série de questões para garantir este serviço e, portanto, acho que isto é importante. E enfim, esta questão das nomeações, eu acho que aqui é apenas um sintoma de uma série de coisas que é prática e que é prática em algumas destas organizações e instituições satélite do poder político e portanto destas portas giratórias e enfim, acho que é importante percebermos que esta situação pode ser bastante grotesca para aqueles que vimos a reportagem da sexta-feira passada e concordo com aquilo que foi dito, não é? Portanto é o antissistema que na verdade é o pior que tem o sistema e isto é importante que as pessoas também compreendam porque não é por acaso, não é apenas umas maçãs podres, acho que há aqui alguma coisa que é sistémica e que tem a ver com a forma a parte de fazer o discurso todo e depois aproveitar-se de... Pois, com certeza, pronto. E há essa coisa caricata, não é? Deste caso em particular, mas acho que relativamente aos serviços sociais e a coisa da moralidade, não é? Por isso é que eu falei no caso do Bloco de Esquerda, que também é um bocadinho sim. Funciona um bocadinho como isso é horrível, os Quem ganha dinheiro com o imobiliário são criminosos e depois se eu não tenho é-se apanhado a ganhar dinheiro com o imobiliário. Não, estou a sorrir, apesar de tudo, acho que são temas diferentes. Muito diferente. Não faço questão nenhuma de fazer defesa muito diferente, mas de qualquer maneira. Mas aqui a questão também foi também o que aconteceu na altura. É uma coisa que dizemos muitas vezes, que é esta questão da divisão, de nós culparmos o outro que está ao nosso lado, tão desgraçado como nós, que não consegue ter acesso à creche ou à saúde e que é mais fragilizado por ser estrangeiro e por estar nestas condições de exploração. Isto, na verdade, favorece a exploração dos imigrantes e, portanto, quem financia o Partido Chega sabe muito bem isso e o Chega também sabe muito bem isso. Portanto, a ideia é termos os imigrantes mais fragilizados, não é expulsarmos os imigrantes, até porque, se assim fosse, as grandes empresas que lucram com a exploração destes trabalhadores também não ficavam muito satisfeitas. E até as pequenas empresas, como a desta senhora, não é? Por isto, também necessariamente também lucra com este negócio direto. As grandes e as pequenas. Esta questão de salvaguardar estes serviços e de haver transparência naquilo que é os investimentos e, portanto, enfim, todo o funcionamento. Acho que é importante haver auditorias a este tipo de funcionamento interno dos serviços sociais e perceber-se como é que se consegue dar resposta àquilo que dá resposta a tanta gente. Também. Antes de irmos à música que escolhemos, que o Ricardo escolheu, vamos dizer que é completamente utópico deixarem de existir este género de nomeações? Concordam com esta afirmação? Não é utópico, porque podia haver mais controle. Agora, há aqui uma questão só que eu queria dizer, porque é justo. Não se faz uma nomeação. Nesse dia devem-se ter feito dezenas de nomeações e é normal que, às vezes, o menino vai com a água do banho, quer dizer... Pode acontecer. Não é recomendável. Neste caso, a menina, sim. Mas que atire a primeira pedra, quem nunca errou, porque alguém nos diz que é muito bom, claro o currículo é aceitável. Mas houve alertas desde o início. Mas nós, só após a nomeação. Mas especificamente em relação. Pois, Ricardo, vamos ao tema que escolheu. É o tema, que não é um fado, já aprendi no início da sessão. Aprendemos com a Inga, com a Inga Oliveira. E corrigiu-me, eu já aprendi hoje mais sobre fado do que em toda a minha vida. Caramba! Caramba! Também podia ser o Ai Caramba de Sebastião Antunes, mas não, podemos um dia trazer, mas isso eu sabia que não era um fado. E portanto, é uma música ligeira, vamos dizer assim, que eu gosto muito e tem uma ligação familiar e afetiva. Que se chama O Lenço da Carolina. O Lenço da Carolina, que deixa aqui a homenagem à minha filha mais velha, Maria Carolina. Posto as minhas músicas e escolhendo todas, tenho três Marias, portanto, pelo menos até correr-me Carolina, Rita e Leonor, sim, temos música. Portanto, aqui uma singela homenagem à minha filha mais velhinha, se é que se pode dizer assim. Muito bem. E, portanto, Maria Carolina, aqui fica para ti o Lenço da Carolina de cada grande, da enorme Cristina Branco. Muito obrigada por nos acompanhar. Estamos de volta daqui a 8 dias. O programa repete terça-feira às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Meu coração juntinho a ti, não importa a longura onde andas. Meu coração é um pardal que à noitinha se queixa, borda um enxoval da saudade tão grande que deixa. Carolina, leva este lenço com cheirinho a alecrim. Guarda-lo entre as sedas e as flores secas de alfazema. Carolina, não te percas. É feliz porque dele tens a chave, fundo como a raiz. É somente para ti que ele se abre. Teu coração é só meu e é lá dentro que eu moro. Se um par olha que o outro morre, Carolina, leva este lenço com cheirinho a alecrim. Bordei um mapa no linho com um X sobre o nosso ninho. Carolina, não te peço.